Hi. Everyone! Oh, you're dealing with... Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast do blog Cronologia do Acaso. Muito bem, pessoal, estamos aqui começando a 7ª edição do podcast do blog Cronologia do Acaso. Dessa vez, novamente, eu tenho aqui comigo o Sandro Macena. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, Emerson. E aí, pessoal? Muito bem. Hoje nós vamos aí fazer um programa diferente, falando sobre um filme africano. Certo, Sandro? Certíssimo. É um filme... uma história um pouco triste, né? Porque mostra muito da realidade da África. E que o filme é de 98. Então, se vê que durante esses 16 anos, desde o filme, muita coisa não mudou. Com base no que a gente consegue ver ainda na internet e na mídia. Exatamente. O filme da vez é o A Vida Sobre a Terra, ou La Vie sur Terre. La Vie sur Terre. Ou enfim, eu não sei francês, né? Meu francês é uma bosta. Dirigido pelo Abderrane Sissako, que é um dos diretores aí mais conhecidos, né, africanos e tal. Ele teve vários filmes aí passados em Cannes e tal, ganhou vários premiações e tal. Ele é muito conhecido. Antes, Sandro, comunicados aqui para as pessoas, agora nós temos o nosso podcast, ele está também no WordPress. Enfim, eu vou só divulgar no Blogspot, no que você já conhece, que é o cronologiadoacaso.blogspot.com. Eu vou divulgar lá, mas o podcast vai estar hospedado mesmo no WordPress, né? E foi isso porque eu pedi pro Diego Alcântara, que é mais um participante aqui no podcast, e em breve ele vai participar efetivamente dos episódios e tal. Eu pedi para ele criar o feed, né? Me ajudar a criar o feed e tal, porque eu não entendo nada, iTunes também. E ele achou melhor, mais fácil, né, para o processo, migrar para o WordPress. Então nós migramos lá e os podcasts vão ser lançados no WordPress. Então se você clica, tem uma opção lá em cima no menuzinho lá, você clica blog cronologia do acaso, você vai para o blog. E tem um menuzinho também no blog que vai direto para o podcast. Então vai ser tudo lançado lá, a partir de agora. Certo, Sandro? Certíssimo. E também se você quiser fazer assinatura no iTunes, você pode ser possível e o download será automático. Exatamente. Pelo que eu andei conversando com ele, a gente está conversando bastante, o iTunes ainda está com um probleminha, porque o iTunes é enjoado pra caramba. Mas enfim, depois ele vai consertar isso, a gente vai tentar. E o feed já tá dando certo já, então tá belezinho o feed lá. Se você... Eu não utilizo o feed, mas quem usa pode ficar à vontade lá, é uma outra ferramenta, né? É interessante para você encontrar mais fácil, né, os nossos podcasts. Outro aviso é que, afinal, dois avisos, né? Eu participei do podcast Cinemação nesse meio tempo aí do Ubis Parques até agora, falando sobre viagens e filmes, né? Ou filmes que abordam a viagem de alguma maneira. Então a gente citou bastante filmes, desde o Show de Truman, A Felicidade Não Se Compra, Diário de uma Motocicleta, Na Natureza Selvagem, enfim, filmes que realmente mostram aí as pessoas em busca aí de um novo destino, talvez, né? A Caminho da Estrada, Road Movie e tal. Muito, muito bacana mesmo. O podcast Cinemação é um podcast muito bom. Eles abordam alguns filmes interessantes, assim, de uma maneira muito legal também. Então fica a dica aí também, não só o episódio, quanto o podcast também. Outra que eu participei do MisturaCast 22, sobre os tempos modernos do Charles Chaplin, né, do qual eu sou muito fã. E foi um prazer também poder gravar com o pessoal lá, sobre esse filme, que é um filme do meu coração. Sandro, você participou de algum podcast nesse meio tempo? Sim, eu participei sim, no Passo Controle, no minicast número 39, chamado Septiba Dreams, que é o lugar que eu moro, né? Que é o melhor lugar do mundo, e o mundo deveria conhecer, deveria agradecer por Septiba existir. É um podcast de comédia, e acho que vocês vão rir pra caramba, então eu aconselho todos a escutarem também. Que legal. Olha que você fala assim, as pessoas vão visitar e depois vai te linchar aí no meio da rua, hein, cara? É verdade, cara. Mas duvido alguém entrar em Septiba pra brincadeira. O pessoal já tá vacinado já. Então vamos lá então, Sandro. Vou começar a falar sobre o filme. A Vida Sobre a Terra, né, dirigido pelo Abderrahmane Sissaku, enfim, não sei como se pronuncia, mas é isso aí mesmo. Ele também atua no filme, né, ele é o personagem, bem entre aspas mesmo. Não, eu não vou dizer que ele é um personagem principal, porque nesse filme não tem um personagem principal propriamente dito. É a vila, esse filme, no caso. Exatamente, a vila é o principal. Mali é o principal, né, aquele povo ali e como eles vão lidar um com o outro. Esse filme, como o Sandro falou, é de 1998, e aqui dando uma sinopse, ele tem uma hora de duração, então é bem rapidinho assim, e dando uma sinopse rápida, o que eu não acho que seria muito necessário, porque é realmente mesmo muito contemplativo e tal, e para você contemplar algo, você não precisa necessariamente entender a história ou algo assim, né? Utiliza ali da ferramenta do... Ferramenta não. Utiliza ali de um artifício narrativo, né? Que seria o cineasta. Um cineasta, ele decide passar a virada do ano para o ano de 2000 na aldeia onde ele nasceu, que seria ali em Mali, né? Então ele vai acompanhando esse cotidiano pobre e sofrido da aldeia dele, né? Que há muito tempo ele não vê. Se eu não me engano, ele estava em Paris, certo, Sandro? Sim, correto. E ele, com a chegada, né, ele envia cartas para o pai dizendo que vai chegar na vila de Soklo, que fica em Mali, que é um dos países mais pobres da África. E lá ele vai conhecendo o dia a dia da atividade rural, que é que lá tem principalmente cultivo de arroz. Exatamente. Então, e ele, a gente vai tendo uma visão da visão dele sobre essa aldeia, né? Então ele passeia de bicicleta, a gente vai conhecendo os outros moradores e tal, sempre com essa imagem mesmo do que acontece lá e essa experiência de você conhecer um novo lugar, um novo povo e tal, uma nova cultura, é muito interessante. Meu celular tá tocando, que bosta. Falta de profissionalismo. Então, falando um pouco sobre esse filme, né? Ele fez parte de um movimento, ou melhor, um projeto que teve ali nos anos 90, que é chamado 2000 Visto Por. Esse movimento, ele consiste no quê? Ele foi em base a diretores aí de cinema que resolveram fazer filmes dentro da década de 90 sobre a virada do ano. Então teve filme aí francês, filmes da Turquia, esse aqui, né, que seria o africano, e até brasileiro teve, com o Walter Salles dirigindo, né? Então é muito interessante também como que a virada do ano impacta na narrativa, né? Nesse filme aqui, por exemplo, ele impacta bastante, e a gente vai comentar sobre isso depois. Sobre o cinema africano, eu não posso falar muito porque eu ainda desconheço muito. Eu já baixei alguns outros filmes aí africanos para pesquisar também. O que eu posso recomendar do cinema africano é o A Vida Acima de Tudo, que é um filme muito interessante também. Tem muitas canções e tal que caracterizam ali a cultura africana. Então é muito interessante esse filme para você que está querendo conhecer um pouquinho o cinema africano. Eu não vou falar muito sobre, porque eu realmente não entendo. Então seria errado da minha parte passar uma informação errada ou algo do tipo. Sandro, você poderia falar pra gente um pouco sobre Mali, esse lugar tão desconhecido, né, um tanto quanto exótico? Bom, até 1960, Mali foi uma colônia francesa. E nesse mesmo período, a República de Mali foi dividida e foi criada a República de Senegal. E até 1991 houve o golpe militar, que marcou o início do período do governo democrático, onde agora as pessoas poderiam escolher seu próprio presidente, escolher o seu presidente. Atualmente, Mali, a situação também não está muito legal. Mali é fonte, trânsito e país de destino para homens, mulheres e crianças, e são vítimas de trabalho forçado e tráfico sexual. As mulheres e as meninas são forçadas à servidão doméstica, trabalho agrícola, se são vítimas de exploração sexual. Já os meninos são forçados a trabalho forçado em ambientes agrícolas, minas de ouro e setor comercial informal. Às vezes até mendigagem. Ali também é caminho para outros africanos que desejam ter uma vida melhor e pretendem chegar à Europa, né? Porque é a esperança que eles têm de sair da África, que está muito complicado ainda a situação de lá. A situação está tão terrível lá que corre risco deles serem vítimas de tráfico e são forçados a trabalhar na escravidão tradicional, como ocorreu aqui no Brasil e há 500 anos atrás. Na escravidão tradicional propriamente dita. E além agora desse surto de ebola por causa da pobreza e da questão higiênica, porque por falta de recursos também. Então, a gente comparando a nossa situação, vendo como está o Brasil hoje e ver como está a situação na África, a gente vê que nossa situação não está tão ruim assim, né? A gente ainda consegue ter um pouco mais de saúde, transporte, segurança, coisa que lá com certeza não tem. É incrível, assim, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, situar essa parte social mesmo, né? Antes de começar a falar sobre o filme, sobre a arte em si que está ali rondeando aquele lugar. É incrível como que nós temos boca, né, para julgar muito, para ofender, enfim, para criticar o nosso país, né? E não, é evidente, entrando numa parte mais política, assim, não tão explícita, mas é evidente que nós temos mesmo que criticar e tal as pessoas que comandam, né, o nosso país. Porém, eu assistindo esse filme, por exemplo, eu me vi assim muito feliz por estar nessa situação, sabe? Porque, cara, existe muito mais sofrimento no teu lado, sabe? É incrível, assim, essa... como eles sofrem, entendeu? Como é a vida deles, sabe? Como que... a gente pode ver isso até na tecnologia, cara. O rádio ali no filme, né? A fotografia, né? Tá tudo muito ali presente. E é incrível, assim, o carinho, a simplicidade, a dedicação que eles têm. Apesar da simplicidade, a dedicação que eles têm para com essas coisas, sabe? Seja a fotografia, o rádio e tal. Como que faz parte da vida deles, entendeu? Hoje nós temos aí grandes ferramentas, grandes mídias, né? À vontade para... nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando de uma grande mídia que é o podcast, né? Então nós temos esse desenvolvimento, essa possibilidade, né? E enquanto os nossos irmãos, cara, seres humanos, não tem isso, sabe? Tem uma vida que não leva... O final de ano, o ano novo, não tem importância nenhuma, sabe? Porque é mais um dia, entendeu? Então eu acho isso muito, assim, impactante, sabe? Pensando como forma de arte mesmo. É chocante, na verdade. Porque na questão que você fala sobre tecnologia, o filme que se passa em 1900 e... o filme foi gravado em 1998, mas se passa há poucos dias da virada do milênio, né? A gente percebe que há coisas banais como telefone lá não existe, né? Saneamento básico, lá tem o chuveiro coletivo no meio da vila, né? Não há água encanada. São coisas pequenas, mas que são necessárias para todo mundo. Uma coisa que eu queria trazer aqui, ô Sandro, um assunto interessante. Comparando, né? Claro que a gente é uma distância muito grande, né? Claro. Só que nada mais justo do que nós compararmos aqui essa cultura tão diferente com a nossa mesmo, né? E até não seria tão distante assim, porque nós somos, né, filhos dessa miscigenação, né, enfim. Cara, no papel da arte, assim, né, nós olhamos para o nosso cinema, por exemplo, e muitas pessoas têm preconceito, né, para com a nossa arte. E no nosso caso aqui, por exemplo, nós estamos falando de um filme de Mali, 1998, que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E nós, de fato, estamos exaltando essa obra. Enquanto, por outro lado, os próprios filmes brasileiros, né, os próprios filmes nacionais, são meio que deixados de lado e tal, né? Qual que você acha que é a importância disso? A importância da arte para conhecer uma outra cultura, sabe? Como que você vê isso, assim? Porque eu acho, acredito também que você também teve esse primeiro contato com filmes da África mesmo, agora, né, com esse filme. Como que você vê isso? Sim, realmente foi o primeiro filme de cultura africana que eu assisto. Que eu acho que as pessoas deveriam ter uma mente mais aberta para poder adquirir essas novas culturas. Porque o cinema brasileiro consegue criar excelentes obras. As pessoas muito reclamam que o cinema brasileiro só tem tema policial, que é de guerra, que é de favela ou é pobre no Nordeste, mas é o que a gente passa. Cada país consegue, cada país ele demonstra aquilo que tem mais força na sua cultura. E comparando Brasil e África, esse filme mesmo, que tu vê lá que o filme trata muito da cultura rural, da vila, né? Que são pessoas pobres, com pouca esperança, às vezes nenhuma, outras com muita esperança de poder sair dali e ter uma vida melhor, como aconteceu com o Dramani, que é o personagem vivido pelo diretor. Você vê muita semelhança com o nosso sertão. Pessoas que vivem para arar a terra, vivem para cuidar de animais, vivem em lugares pobres, abaixo da linha da pobreza, e as pessoas gostam de ignorar isso, cara. Isso não pode ser ignorado, porque são, como você mesmo disse, são irmãos, são seres humanos. Não adianta você achar que a culpa daquela pobreza, ou daquilo, disso, aquilo, outro, são deles, não é. Somos um país, então tudo entre a gente tem que estar altamente ligado. Não pode simplesmente ignorar dizendo, o Brasil só tem filme de pobre, ou só tem filme de merda, ou aquela comédia besta. Mas é o que a gente consegue apresentar, porque é o que tem, são os pontos mais fortes que temos no nosso país. É o que eu acho. E da cultura africana em si, eu também não conheço muito do cinema africano, mas é bem surpreendente que, você mesmo disse que durante muitos anos só fizeram 400 filmes. E eu pesquisando pela quantidade de cinemas, aqui no estado do Rio, eu acho, não tenho muita certeza, acredito que tenham 167 salas de cinema. E Mali, no país inteiro, num país de 12 milhões de pessoas, só há 2 salas de cinema. Você vê esse lado contrastante, né, da falta de recursos para criar, para fazer um cinema lá, e esse cara conseguiu fazer um filme lá. Não, e mais, falta de recursos para as pessoas assistirem o filme que foi feito lá, né? Talvez as próprias pessoas que moram naquele vilarejo ali, aquela vila, não assistiram o filme que mostra, que retrata a casa deles, né? Então, é estranho de pensar isso. Pensando só na arte, dessa forma, é interessante como o cinema tem esse poder, né, cara, de te levar para longe mesmo, nem que seja por uma hora ou duas, e te colocar dentro ali, te fazer te importar com aquilo, né, de uma forma tão próxima, como é tocante isso, como é sincero, essa profundidade que nós temos acerca de uma outra cultura, né, enfim, nós falamos aqui sobre um filme grego, né, um filme muito interessante até, e é incrível como tem aqui nesse filme, naquele povo, uma digamos, uma crítica à Europa em si, né, porque não é uma vez apenas que surge uma crítica, bem entre aspas mesmo, falando da França, da Torre Eiffel, como um símbolo do Ano Novo, enquanto aquele pessoal ali não tem recursos, né? Não tem nada que possa chamar a atenção de alguém, né? do mundo. O personagem principal, ele vem da França, né? Eu acho isso muito interessante porque é a cidade luz, né? O que fica claro ali é que não tem luz, cara. Não tem, aquela cidade não tem luz. E engraçado que eles usam sempre a França, Paris, como referência de tudo que, de tudo que acontece ali. Eu não sei, eu acredito que a hora oficial de Mali seja a mesma da França. Eu não sei bem, porque toda hora eles sempre... Porque teve um momento do filme em que eles falam que o horário vai mudar devido à mudança do século e do milênio e tal. E você vê também que a dependência deles de... Como dizer a palavra? Melhor cortar essa parte, tá, Emerson? Qual é pra falar? Tá. Ah, tá. Falar do negócio do telefone. Era isso que eu ia falar. E precisa... É bem interessante a questão da comunicação deles, né? Porque em toda a vila só há um telefone. E ela fica no posto de correio. E lá, como ainda é uma... Que é bem curioso, né? Que é uma novidade. E pra gente isso não é uma novidade. O telefone existe desde quando eu era criança. E lá é um telefone pra vila todas. E como não há muitos vilarejos com telefones, então quando alguém queria falar com outra pessoa de um outro lugar, pessoas ligavam para o centro dos correios que ficavam talvez em cada vila e diziam as características da pessoa, onde ela trabalha, onde ela vive, para poder conversar com a pessoa. E nisso o tempo era limitado, né? Porque aí a ligação e o recurso tecnológico do telefone era precário, não podia ficar muito tempo na linha porque a linha caía ou não conseguia escutar durante muito tempo. Aí a gente vê muito dessa diferença de recursos mesmo, né? Porque tanto que tem até o cartaz no filme que mostra que há uma promessa de ter um telefone para cada casa da vila. Olha que estranho. Aqui acho que hoje em dia cada família tem pelo menos 5 telefones celulares, né? Essa facilidade, né, cara, essa difusão do conhecimento também, né, é interessante também como o rádio, né, está presente naquela vila, né, como que as pessoas escutam aquele nicho, né, quase que todo mundo está perto um do outro, todo mundo se conhece, e não é de se duvidar que o próprio radialista ali seja amigo de todo mundo, né, e eles estejam escutando alguém próximo, bem próximo deles, né. O filme, ele passa essa sensação de proximidade, sabe, de um conhecer o outro, de um tentar ajudar o outro, e de todo mundo estar junto nesse mesmo barco de sofrimento, né, dessa vida precária, né, enfim. Para contextualizar um pouco, como a gente sempre faz aqui, senão a gente vai fugir muito da ordem cronológica do filme, o filme começa então com esse diretor / protagonista, né, que na verdade ele vai ser o diretor, nós vamos analisar tudo com os olhos dele, né, com os olhos da câmera, por assim dizer. Ele está no supermercado, né, depois ele já mostra uma cena, ele está subindo uma escada rolante com um ursinho no braço, já corta essa cena, nós estamos na África, mostra uma visão ali de uma árvore e tal, bem no centro ali da floresta africana. Esse contraste já é muito interessante, né, por si só, mas uma coisa que eu queria analisar aqui também é a importância, ou melhor, o quanto que a data influencia assim, na maneira de vida das pessoas, sabe? Nós estamos aqui praticamente no fim do ano, certo, Sandro? Praticamente faltando menos de 2 meses para o fim do ano. Exatamente. Estão fazendo esse podcast em outubro, né? Mais precisamente em 12 de outubro de 2014, das crianças. Enfim. Aliás, parabéns para todas as crianças. Parabéns para todas as crianças que estão nos escutando. Acho que não muitas, mas parabéns de qualquer maneira. Então. Parabéns. Não, eternamente crianças, né? Mas enfim. O Natal, o final de ano, né, são datas e tal que todo mundo comemora, né, de uma maneira ou de outra. Querendo, gostando ou não, essas datas interferem muito na vida social das pessoas, né? Isso é muito impactante, talvez aqui no Brasil, Lá para fora também, as viagens para pro exterior e tal ficam mais caras, as cidades ficam mais bonitas, as pessoas ficam mais próximas e mais humanas, sabe? O próprio Natal, e eu ainda quero gravar um podcast especial sobre Natal, até estar conversando isso com o Sandro. É interessante como que essas datas modificam a gente, sabe? A gente fica mais aberto ao próximo mesmo, ao outro, né? Não à toa eu tô falando isso, porque esse filme foi feito, né, já disse, no projeto dos anos 2000, né? Até que os anos 2000 também seria, foi envolto de muito mistério também acerca do que vai acontecer, né, das mudanças e tal. Isso é mundial, né? Essa dúvida do que aconteceria a partir dos anos 2000 e tal permeou muito aí a cabeça das pessoas. Inclusive tinha aquele negócio do fim do mundo e tal, né? Mas não só isso, cara. É estranho de se pensar, né? É uma virada mesmo de 1000, né, para 2000 e tal. Então foi um momento de mudanças mesmo, assim, de você pensar nas mudanças. Esse filme, assim como o brasileiro do Walter Salles também, eles têm uma coisa em comum, que seria mais ou menos esse pessimismo em relação ao ano novo, né? Tem algumas cenas que fica claro isso, inclusive nas cenas iniciais ali, o filho manda uma carta pro pai e fala assim que não, na carta que ele escreve, ele já traz um pessimismo quanto ao ano 2000, alegando que não haverá mudanças. É mais ou menos isso, assim. Peraí, deixa eu ver. Exatamente. E em dada cena também, um morador, ele pede que o ano novo não seja tão penoso, né, ou algo assim. E não por ele, pelas crianças, né, porque as crianças merecem ter essa verdade da data, né. E é incrível como que eles estão perto ali às vésperas do ano novo e não afeta muito essa coisa que a gente tem, né, dessa aflição de estar chegando, correria, dessa animação. As pessoas ficam mais animadas, né, nessas datas, assim, tal. Então é interessante notar como que influencia, assim, de uma maneira ou de outra, essa questão do ano novo mesmo, dessa festa, né, comemorativa. É, eu acho que é uma questão de pessoa para pessoa, porque 2000, né, que foi mudança de duas coisas, de milênio e de século. Então, é uma coisa mais enigmática, então ouvia muito essa teoria de fim do mundo, vai acabar, vai acontecer uma mudança na aura da Terra, vai esse tipo de coisa, né? E para eles que não tem tanto recursos como o resto do mundo, que é mais, está ligado mais ao capitalismo mesmo, né? Essa comemoração de ir lá, eles não tem o que comemorar, porque é um lugar triste, né? Triste não, porque lá se consegue ver que as pessoas, apesar das dificuldades, elas conseguem fazer isso com pelo menos um sorriso no rosto. Acho que é uma das características que o brasileiro tomou, né, da África. E a gente vê que não há uma comemoração de nada, não é, lá não existe Natal, lá não existe Ano Novo, Réveillon, porque não tem motivo para isso. E como você havia citado, lá na rádio eles falam muito da Europa, sobre como foi lá o Ano Novo, porque para eles é uma referência, é a base que eles têm do mundo exterior, é o que eles sabem, o que eles vivem além E daquela como vila. é importante isso, né, cara? Falando especificamente do rádio, né? É incrível como que o rádio, ele traz uma aproximação com as pessoas de uma forma diferente. Eu sou um apreciador, né, do rádio. Eu escuto muito rádio. Inclusive, eu tenho gosto muito de um aplicativo de celular aqui, que tem muitas rádios aí do mundo inteiro. E eu escuto rádios, cara, de lugares diferentes mesmo. Eu já escutei da África, inclusive. Eu escuto rádio da Antártida, então. Só para entender mesmo como que funciona a linguagem, né, do rádio, enfim. Mas é interessante como que o rádio, ele te aproxima de uma forma diferente. E não sei se melhor ou pior, enfim, não importa, mas de uma forma muito diferente da televisão, por exemplo. Porque você está escutando a pessoa, você cria um vínculo, porém você não sabe como que é a imagem da pessoa, entendeu? Você não tem essa imagem fixa da pessoa na tua cabeça, dela gesticulando ou algo do tipo, sabe? Então, como eu disse, talvez por estar naquela vila ali, eles sabem quem é o radialista ali e tal, quem comanda aquele lugar, só que em nenhum momento é mostrado o radialista saindo daquele lugar. Então fica muito claro isso aí de quanto que aquela voz é presente, quanto que aquela voz simboliza também uma esperança para aquele povo, sabe? De saber, de ter mais cultura, de entender mais sobre outro lugar, do que está acontecendo, enfim. Ou mesmo que seja o horário, sabe? Às vezes ele passa tipo, o horário dos lugares, assim, tal. E eu vi muito isso, assim, esse potencial dessa reflexão, sabe? Do quanto que a voz está presente ali naquele povo, sabe? O quanto que dá esperança para aquele povo. E na rádio também tem a questão da leitura... falada no, lá eles leem poesias, livros e volta, tem uma mesinha no meio da rua e volta até o pessoal da vila escuta o rádio, né? E o que mais interessante, eles falam notícias sobre eles mesmos, como vem um especialista para poder afastar os pássaros, porque está chegando perto da época da colheita do arroz e os pássaros destroem a plantação, o comendo e tal. E você vê que fica um grupinho ali muito próximo à mesinha escutando. O que acontece muito no interior daqui do Brasil. Acontece muito isso, essas radinhas pequenas e todo mundo é muito envolvido, todo mundo sabe um pouco da vida do outro. Eu acho que o Emerson sabe um pouco mais disso, né, Emerson? Então, eu acho incrível. E a diferença, né? Tu vê assim, na TV, a mídia é mais impessoal. Porque você, apesar de falar, o rádio também fala com o grande público, mas só que na TV há uma aquela atuação, usa mais imagem do que som, né? Já no rádio é diferente, porque quando o locutor conversa com seus ouvintes, né? Ele precisa ser um pouco mais mais pessoal, né? Mais maleável, é quase se tornando íntimo dos ouvintes. É muito comum nas algumas rádios, programas de rádio, o ouvinte ligar para o radialista poder conversar com ele, né? Falar problemas, contar piadas. É muito mais envolvente escutar um rádio do que assistir uma TV, onde você não tem uma interatividade tão mais profunda como acontece no rádio. Hoje em dia você escuta rádios que você pode mandar WhatsApp, pode ligar para a rádio, conversar com o radialista, pode mandar mensagem no Facebook, Twitter. Na TV algo parecido, mas não é tão envolvente como é no rádio. É mais palpável, né? Essa coisa da divulgação mesmo, nas grandes guerras aí que teve, né? Os soldados ouviam e tal. O radialista pode ser um pouco mais ele do que ele normalmente poderia ser um apresentador de TV, né? Porque usa muita imagem, tem que ser aquele pessoa boazinha, sempre perfeita. Like alguns programas de sábado aí, de um caldeirão qualquer, mas é algo do tipo, entendeu? Vai levar processo do narigudo. Olha, eu não citei nomes. Analisando, Sandro, a parte técnica, você ressalta alguma coisa ou acha que não? Que vale mesmo é a história? O filme não tem muita parte técnica, assim. Você parece mais que é um filme feito por pessoas que entendem de cinema, mas só que estão começando no momento. Mas eu acredito mais devido mesmo, como acontece, a falta de recursos. Mas o que é interessante é ele mostra muito o dia a dia do pessoal. Porque dá pra ver que não são todos que são atores. Acho que no máximo 2 ou 3 pessoas são atores. E o resto são pessoal realmente da vila. E mostra crianças brincando na rua, crianças trabalhando com gado também, né? E eu acho que do filme é isso mesmo. E a fotografia dele não é excelente também. O áudio também não é o melhor do que foi feito, mas foi bom. Pelo menos eu descobri que lá a língua oficial é francês, uma coisa que eu não sabia. Mas sabe que eu discordo com você, cara, dessa coisa da fotografia, porque eu acho muito legal, assim, muito natural, sabe? Se, talvez dessa onda aí dos filmes dos anos 2000 seja o filme que contemple mais, assim, o lugar mesmo, sabe? Essa coisa do, não, estamos fazendo um filme aqui. Contempla mais o natural mesmo, sabe? Que tem cenas que mostram os campos inteiros e o pessoal trabalhando no campo. É que se pausar o filme numa cena, eu faria um quadro dessa imagem, sabe? Talvez por causa do quão exótico é mesmo, sabe? Aquelas pessoas, a forma que elas se vestem e tal. Isso é verdade, porque toda... Deixa eu interromper. Porque toda cena você pode usar como papel de parede, porque não, são cenas bonitas. Isso não é como negar. Não sei se você concorda comigo, mas eu gostei muito, cara, dessa... Deixa eu tentar colocar isso em palavras melhor, assim, porque... eu tenho... Não, peraí. Isso vai ao vivo. Ah, então. Isso vai. Isso vai. Tá branco assim na cabeça, vai. Apesar daquele lugar, né, ser rodeado de pobreza, de desesperança, enfim, dele estar nessa situação, o que me parece é que o diretor, ele tem, sim, muito orgulho de estar mostrando aquele lugarzinho dele, sabe? Como se fosse mesmo o lugarzinho do coração dele, sabe? Como se em nenhum momento ele estivesse julgando aquilo, tendo preconceito de, não, olha aqui que pobreza, que bosta de lugar. Não, ele mostra aquilo como, ao meu ver, tá? O que eu senti. Como uma forma mesmo de, olha, nós temos pouca coisa, mas olha que bonito que nós temos, entendeu? Olha que legal, sabe? Olha que bacana. Conheça o meu lugar. Conheça meu lugarzinho, entendeu? Aquela coisa de carinho mesmo com o lugar que você tá, que você mora, entendeu? Concorda com isso ou não? Sim, sim. Eu concordo, mas... Concordo, sim. Tem uma coisa interessante sobre o diretor. Eu pesquisando sobre ele, eu vi que a maioria dos filmes, ou todos os filmes, se passam em Mali. Mas só que ele não é de Mali, ele é de Mauritânia, é um outro país da África, que também passa pelos mesmos problemas com que Mali passa, e ele se identifica muito com Mali. E sobre essa questão, em várias passagens do filme, a gente escuta poemas, poesias de Aimé Kayseri, que essa pessoa, pelo menos, eu conheço, né? Que é um poeta, um dramaturgo francês, defensor do negro das raízes africanas. Ele é muito conhecido pelas suas poesias que destacavam a pobreza, né, da África e a dificuldade de ser africano. São poesias bonitas, são poesias tristes, mas são bonitas. E várias partes do dia a dia do pessoal do vilarejo, há traços dessa poesia e você vê a representatividade das palavras com base naquelas atividades do vilarejo. Muitas coisas bonitas, assim, que são ditas, né? O filme, ele é muito silencioso mesmo, contemplativo mesmo, voltando a dizer, sabe? Então, se você não gosta de filmes assim, você provavelmente não vai gostar, porque apesar de ser pouca duração, né, uma hora, ele tem muito esse pensamento, essa coisa de você acompanhar os personagens, e não tem definitivamente uma história mesmo, assim, você não vai ter um começo, meio e fim, enfim, o que importa ali é você acompanhar aquelas pessoas, né? Eu, pessoalmente, eu recomendaria você assistir, mesmo que você não goste muito, porque é uma experiência diferente. Agora, é muito, assim, possível de você não gostar, ficar enjoado, enfim, são coisas que acontecem. Não, mas eu acho, desculpe uma pergunta uma vez, eu acho que quem gosta de filme mesmo vai gostar desse filme, porque apesar de não ter tanto, mostrar o dia a dia, não ter um roteiro, dá pra ver que o filme não tem um roteiro mesmo, e não ter um personagem principal, e que... É padrão de todo filme desse tipo, que um amigo uma vez disse. Todo filme desse tipo é monótono, porque se você for comparar com o dia a dia da sua vida, a sua vida não é uma eterna aventura. É monótono. Tem dias da semana que são iguais todos os dias. Você sai de casa, vai trabalhar, volta, toma banho, janta e dorme. Eu acho que, mesmo que você não queira assistir, você deve assistir. Porque... É normal, é um filme normal. É uma experiência diferente, né, cara? Isso, essa coisa do silêncio e tal, do acompanhar esse momento e tal. É interessante como que o filme, ele tem sim uma influência do cinema francês, porém também ele não deixa de ser totalmente... ele sabe o que está fazendo, sabe? Ele está criando um tipo diferente, assim, está se reafirmando, sabe? Não tem medo de mostrar realmente o que é e tal. E é claro, é evidente que essa falta de recursos nos remete muito ao cinema iraniano, por exemplo, né? Eu cheguei até a assistir aquele filme da Arábia Saudita, o primeiro filme da Arábia Saudita, que é O Sonho de Khadija, uma coisa assim. E são muito parecidos também, essa coisa dessa falta de recurso, os atores que não são atores de verdade, mas enfim, o que é ator, né? Então seria uma outra discussão. E essa parte também do diretor e tal, dessas diálogos em off, né? Esses pensamentos em off, tem uma muito, muito bonita. Eu ressalto uma que é bem no início, que ele diz o seguinte: o que eu aprendi longe de você vale mais a pena do que esqueci de nós? É muito legal isso, por quê? Porque esse personagem, ele está voltando à terra dele, né? Talvez essa visão dele retornando ao lugar seja o próprio filme, né? O filme só conseguiu ser o que é por causa que tem esse personagem que está voltando. Por quê? Porque se fosse um que já morasse lá e nunca saiu de lá, ele não teria essa comparação, sabe? Ele não teria muita importância, nem o ano novo, nem o pai ali, nem o povo dele, esse carinho que eu disse, que eu citei agora há pouco, ele não teria. Então eu acho muito relevante isso, como que esse olhar do cara que está voltando à sua casa é transmitido, sabe? Talvez seja aí que mora esse carinho que eu citei, né? Eu acho isso muito relevante também, assim, essa forma, porque todo mundo sabe que a melhor parte da viagem é voltar para casa, né? Você tem aquele carinho, é um carinho natural, não precisa nem ser um filme para registrar isso, sabe? A gente sabe que é inegável aquela empolgação por voltar para casa, entendeu? Depois de uma longa viagem ou algo do tipo, sabe? De uma experiência nova, entendeu? Do que adianta, sabe? Eu passar por essa experiência sendo que as minhas coisinhas estão ali, sabe? Então é isso que fica muito claro ali logo na cena inicial, que é essa carta que ele manda, né? Vale mais a pena do que esquecer de nós, entendeu? Então é bacana, assim, pensar nisso. Sandro, finalizando, você recomendaria mesmo esse filme? Como que é? Sim, eu recomendaria sim, porque quem gosta mesmo de cinema tem vai atrás de ver filmes alternativos, filmes que representam muito a mais profunda parte de uma cultura do país, eu acho que vale muito a pena. Para que? Eu acho que sim, porque não... Acho que, tipo assim, não existe filme ruim, eu acho que não seja filme que não seja bem aproveitado. Então, o filme não tem roteiro, o filme não tem não tem um personagem principal, o filme é quase que um documentário o filme. E eu acho que deveria ser sim assistido. Eu também assino embaixo isso aí que você disse, eu também acho que ele realmente ele vale a pena. Só finalizando também, eu vou ler aqui uma parte final do filme e a gente finaliza então. Pode ser, Sandro? Pode ser. A Europa nos alimentou de mentiras, nos mandando pragas, pois não é verdade que o trabalho do homem está acabado, que não há mais o que fazer no mundo, que nós parasitamos o mundo, que temos que caminhar com os passos do mundo. O trabalho do homem apenas começou. O homem tem que conquistar o proibido ao ponto de seu favor. Nenhuma raça tem o monopólio da beleza, da inteligência ou da força. Há lugar para todos na reunião da conquista. Agora sabemos que o sol gira ao redor da terra, iluminando a área para fixar nossa vontade somente, e que cada estrela brilha do céu, a terra ao nosso comando, sem limites. É isso. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end.